volta para o cruzamento e joga o traço para o final, Guará. Ok, mantém o ponto de espera, Guará no 0. E confirma o pato de destino, pato 6, meia dúzia. É o pato de autoridade, ele já pega a visual com a viatura já. Ok, se a gente mantém inicialmente o Guará no 0. Então 3566 desse e mantenha 2 no pé, ajuste no 12. Cruze à direita pro A045 para interceptar o localizador. Desse e mantenha 2 no pé, ajuste de altímetro 1012. Curve à direita na proa 050 para interceptar o localizador. Afirmativo, está autorizado. Até o Guará, o Serra, 201 on the ground at 00, fly right and call ground 121 at small 9. 697. Gol no 697, completo o procedimento. E agora chame 2 na frequência 118 decimal 62. 2-6, obrigado. 201, text via Alpha Kilo. Could you confirm your apron? Apron number 3. Está livre. Ok. O seu tem frequência livre, número 345 para a coordenação dos dados locais. Só confirmando o estimado de pouso 1640, confere? No 650, sempre. Sequência ali. Tá, gente. O voo no 697, 120 graus, 069, autorizado pouso, pista no verão. Deu pouso na testa, abaixado travado. 328, acendo de edificação, chegada a mar, e desse mantenha 050, ajuste de altímetro 1012. Estado 312, acendo de edificação, a mar, 1328. Passa a origem dos 230, controle. Chama agora o centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. 1260. Bono 328, voe a posição ITAP. Apresente direto em ITAP, Bono 328. Bono 924, ação de identificação, chegada a mar, e desse mantém 060, ajuste de altímetro 1012. Okay, just occurs the type of the aircraft is a global expression. Thanks. Your position is 1003, okay? 1003, this apron. Guarano da 3560. Ele 566 completo sinal, chama agora 2, na frequência 118, decimal 62. 7, solo 03, direita, solo 121, decimal 9. Fazer o nosso. Estamos na 3566, passando por cima. Continua a aproximação, reporta. Continua a aproximação, que reportarei e pistarei. Bom dia, táxi via Alfa Juliette 05 ao portão. Alfa Juliette 05, grato, na verdade é boa taxa, né? Vou ver 97. É, afirmativo. Salvador, web 6721. Objeto 6721, nascendo em duplicação, chegada Mari, décima, tenha 050, 2012. Mari, décima 050, 7721. Voo 328, décima, tenha 3000 pés. Voo 328. 3000 pés, voo 328. Voo 1924, voo em posição ITAP, décima, tenha 4000 pés. Voo 1924. Estado 4 mil pés, 924. Solo 07, direita solo 219. Direita 219. Solo Salvador, Santos 3566, acessor. Santos 3566, táxi via Alfa Juliette, 612 ao portão. Alfa Juliette, 612, Santos 3566. Com quem você tem? Ciclo 240, acione duplicação, desse mantém o 060, ajuste o altímetro no 012. Ok, ficou, vai descer, manteu 060, 5240. 328, desse mantém a 2 mil pés. Informe o final do procedimento ILS X-Ray. Tentando para 2000, acusar no final do procedimento X-Ray, no 322. Afirmativo, portão meia dúzia. Jet 721, redução para 220 mais. Redução para 220, 721. Jet 5240, redução para 229. Bruno 754, bom dia. A intenção é Campina Grande? Pronto para a cópia, 390? Bruno 754, Salvador, Campina Grande, 390, nível autorizado, rota Upper Zulu 10. Decolagem da 10, pista em uso, primeira curva à esquerda, terceira saída pouca, transição Zipar. 5053 no transponder, o controle em 1 no 9.35, gol 1754. Correto, 08 o portão, é após quando pronto o estacionamento puxa. Salvador, boa tarde, gol 1806, central, meu. 06, boa tarde, informação Romeu Confere, Aracaju, nível 230, copia? Afirmo. Autorizada Aracaju, nível 230, decolada 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, após posição Jamu e após prossegue direto até Aracaju. Controle 119.35 e aciona 5054 nos respondos. Autorizou, Aracaju, nível 230. Decola da 190, com curva esquerda, Fuca, após Jambo. Depois, direto Aracaju. 193 controle, 5054 transponder. Correto, portão 7, chama pronto para o inspecionamento, boa noite, 06. Chama, obrigado. Autorizado, pouso, baixado e travado, 1-3-2-8. Boa tarde, 124089, autorização para vitória 360, assistindo carro dentro. Azul 4089, informação Romeu confere, vitória, autorizado nível 360 e upper whisky 50. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Eutis. Controle em 119.35 e aciona 5045 no seu ponto. Autorizado Vitória 360, Upper Reach 50, pistão no zero, de estreia curva direita, da El Leda UED. Só confirme o controle e o transponder. Só confirmando a saída após da El Leda e após Leda Eutis. Eco Uniforme Delta Eco Sierra. A frequência do controle em 119.35 e o transponder 5045. Para 3.010, ajuste para 1.709.247. 1.067.21. Desse mantenha 2 no pé de ajuste 1.012. Para canal de São Pará, 189. 2.012 reduzindo, mas fecha 2.1. Bolo 924, velocidade de cada. Reduziu 179, detectando o localizador. S721 no tráfego percebe agora 6 milhas, meia dúzia de milhas, com um grau de 160 nós. Ciente, o 6721. Um. 328, solo 18, direita solo 121-9. Direita 21-9, obrigado. Muito boa tarde, 1-3-2-8 da Gol, Lisboa, direito, escuta. 1-3-2-8, boa tarde, táxi lento via Alfa e vai manter a posição antes do ataque 6 Juliette, aguardando para ingresso. Táxi lento Alfa, vai manter a Juliette, 1-3-2-8. O azul 4089 na escuta. Afirma, prossiga. Por gentileza, estimado para início do pushback de funcionamento. Mais 10 minutos, 4089. Ciente. Estabilizado, 924. Tem, completo final, chame tudo, tem 18.6. 18.6, boa. 1-3-2-8, na escuta? Prossiga, na escuta. Foi remanejado o portão, agora 02. Pode prosseguir Alfa Juliette para o 02. Alfa Juliette para o 02, 1-3-2-8, é gol. Vamos falar, estabilizado, né? Faz 3-1. 5240, controle. Prossegue. Ok, pressurizado 2.000 pés, ajuste 1.012, informe estabilizado sinal de procedimento. ILS, o que foi? 2.000 pés, informe estabilizado, trip 5240. Cruzeiro 8 autorizado, reporta táxi, voo 754. Direto 6721, completo final, chame torre, tem 18-6. 8-6, 6721. Torre Web 6721. 6721, continua a aproximação, número 2. Guardando livre pouso, 6721. Por gentileza. Ok. 5401, criado de pé de ajuste 1012. Estamos passando através de parada barra. Dois, quatro, solos, dois, dois, direita, solo, um, dois, um, décimo, nove. Trip 5240, completo final do procedimento, que agora chama em torno de Salvador na frequência 118 desse maluco. 118-6, Solo, boa tarde, o Bruno 924 Petrol. Bruno 924, boa tarde, táxi Alfa e reportando seu táxi Juliette para ingresso. Alfa, seu Juliette para ingresso, 924. Torre, o trip 5240, tá no ILS, como na baixada de trabalho. O trip 5240, continue a aproximação, informar aí que está livre. Ok, aguarde que está livre, 5240. É 721, só os 24, direita, só 1-2-9. Livrado 2-9, Web. 2, 4, 0, 1, 2, 0, grau, 0, 8, 9, autorizado pouso, pistão 0. Livre pouso, trip 5, 2, 4, 0, baixou e travou. Para o taxi de pouso, 7, 4, 9, a bordo, 4 horas, 10, 10, 10, 10, 10, 10. O Gol 9754 está aqui via Pátio Indy Alfa, que é o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre em 1, 18 decimal 6 dúzia, o ajuste 10 no 2, um bom gol. Tem Alfa, ponto de espera da 10, ajuste 10 no 2, grátis com 754. O 4086 está a 3, puxa o tramento. O 4089 confirmando constante, entra iniciado, puxa, na minha escuta. Gente, aguarde o 4089, 4089. O Gol no 924, após a passagem do Boeing da companhia, iniciando o táxi a partir do portão 08, ingressa Juliette, posição 01. Afirmativo, após o nosso colega, posição 01 no Gol no 924. O Webjet 6721 segue o Boeing da Gol à frente, ingressa Juliette, posição 04. Retaguarda da 37 à frente, Juliette, posição 4, Web 6721. Controle Salvador, Boeing 101, outra vez, situação. Tantores 805, informação Romeu confere, autorizado Guarulhos, nível 380. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Eudes, onde intercepta o Pêsulo 44 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119 decimal 35 e aciona 5072 no transponto. O Guardian 07 na escuta ainda? Ativo, prossiga. Mantém a escuta, está fora do Tapuã, reporta visual com o Guardian 01 no farol sul, através aproximadamente 3 milhas fora do Tapuã, através oeste. Ativo, tem um tráfego na TICAS, vai reportar. Torre Guardian 01. Guardião 01, voa na do farol de Tapuã, reporta visual com o Guardião 07. Tá agora 12 horas, 3 minutos, aproximadamente 500 pés. Deixa o tráfego, não visual, voa na proa do farol, manterá a separação, Guardião. Posição ITAP, desse mantém a 3 mil pés, ajuste o altímetro 1092. ITAP, 3 mil, 1092. Pátio 3, afirmativo, pátio 3, posição será 04. 04, pátio 3, 0, 2, 4, 0, 0.